0, livre decolar da 10, vento 190 graus com 10, nosso. Entendi, 19, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantemos 0. Após a corrida, o WebJet ele mantém a repetição de 19. Tolim. Gol no 56. Gol no 755, chama agora Recife. No 251, alterna 1-3325. Gol no 755. Jancona, gol 755. Solo 04, frequência livre. S720, decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, WebJet 6720, decolou na sua escuta. 720, boa noite, sobe 360. 360, solicito direto da ELA. Autorizado, direto da ELA. Obrigado. Alô, Salvador, boa noite. 3897, autorização Guarulhos, tem a terra. Pode não, 10, o TP52, isso não dá. 7. Copia o 320? Copia. 397 Guarulhos, nível 320 está autorizado, via Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepta Upper Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5121, controle 120, decimal 8. Concorre 320 para Guarulhos, intercepta a Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, VHZ, Trive, conforme a rota. A saída decolando a 10, a da El, Leda, Bridge, o transponder 5121, controle 1208, tá 3897. Sete no 5, chame pronto, pushback. Então, obrigado. Decolada ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, bom dia, boa noite. Controle Salvador, bom dia, 352, 19, decolou, saída boa na sua escuta. Sobe 200, 5219, junto. Subindo 200, teve 5219, autoriza da presente arbor. Tá livre? Comandou, boa noite, vou ter que cuidar, né? Autorização de voo, Brasília, copiou 36. 567 Brasília, nível 3620, está autorizado, via Presolo no 7. Colada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor e após direto Elefa. Aciona 5117, controle 120, decimal 8. Correto, portão 9, chame para um pushback, gol 567. Funcionário 6201, está pronto para o táxi. 114 a bordo, 4 horas e 50, alterna Guarulhos. Parte principal, Índia e Alfa, Fonteira 26895, altímetro 1017. Tamo voo e boa noite, Funcionário 6201. Índia Alfa, Fonteira 18956201. 6720. Controle do 6720. Prossiga 20. Distribuiu coordenado junto à Recife Pro da posição Bridge após Zion. Aguarda Bridge. Aguarda. Sim, me chamou o Solo. Tem a saída prevista para Guarulhos, não é mesmo? 360 autorizado, copia. Menos. 6259, copia, doutor. Nome é 259, Guarulhos, 3620 está autorizado, via Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após prossegue na Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5113, controle 120 decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, São Paulo, decola da 10 com curva direita, nada é o Leda Bridge. Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16 até BH, Trive e após conforme rota. Transponder 5117, controle 1208, posta 6259. Sol transponder 5113. 5113, 6259. Correto, agora o portão 8 chama e pronto, pushback, o chama 29. Teste 20, mantém a saída, chama Recife agora, 251, não termo 3325, 6720. 251-3325, 6720. Salvador, boa noite, o Chanel 6201, no ponto de espera pronto. 6201, na linha decola, dá 10, vento 180 graus, com 0 nós. Na linha decola, 6201. Iniciando 6201. Gente. 201, decolador 214, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6201. Bom, 01, sobe 360, Vila. Ascensão 360, 6201. Então 3, tá ligando 601, chame táxi. Vou passar pro táxi, tá na 601. 4397, portão 5, tá livre, chame táxi. Copiou 360? Copia, 73. Três confins, 360 está autorizado, via Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 6. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5126, controle 1208. Autorizado para Confins, Viva 3620, via Apesolo 10 até Bridge, após Apesolo 16. Decola pista 10, curva direita na saída da El, após direto Leda e após direto Príncipe. Aciona 5126 no transponder e o frequência do controle 120.8. Gol 1273. Parte portão 4, chame pronto com 273. Camarada 273. Autorizado, Gono 567, chame táxi. Camarada para táxi, Gono 567. Gol 940, chamou Guarulhos? Afirmativo, ciência da TAM, autorização Guarulhos. 940, Guarulhos está autorizado, nível 3620, via Pesulo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após intercepto Pesulo 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive, e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5133. Controle 120, decimal 8. Ciência 360, Guarulhos autorizado, conforme rota do plano de voo. Aperto 10, Brinque, após aperto 16, Belo Horizonte. Decola da 10, curva à direita, após a saída da El, Leda, depois direto Brinque. Aciona 5133 e o controle 608, voo 1940. 4940, portão 7, chame pronto, pushback. Ok, chame pronto, portão 940. Para o táxi, no 601, 3 horas e 50, alterna Campinas, 169 agora. 601 à direita, Índia Alfa, com temperatura 118,95, altímetro no 017, tomou voo, boa noite. Covid 17, Líria Índia e Alfa, com espera, vai chamar 12, 198 de semana. Muito obrigado, boa noite, 1601. Salvador, boa noite, 17, tá? Chama Recife, 251, alterna 33-25601. 251, alterna 13325. 3325, boa noite. Boa noite. Salta 3297 para o táxi. Está com 3 horas e 40, Fernando Galeão com 232. Ah, 3897, aguarde para prosseguir o táxi, mantenha a posição. Salvador, boa noite, 1601. Boa noite, 1601, na linha decola da 10, vento 190 graus, cono 0 nasce. Alinhar e decolar, 1601. Irá seguir o gol que está taxiando próximo através do 612, após pátio Índia Alfa, quando pronto, torre 11895, altímetro no 0 no 7, bom voo, tá 3897. Plano 567, após o início da corrida da aeronave, à frente e mantendo zero. Decolada aos 28, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, uma boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, gol 601, passa 2.800 pés na decolagem, subindo. No 601, sobe para 300, na saída da El, voa da El direto. Ok, subindo 360, voa da El direto aí? Afirmativo. Ok, obrigado. Bom, 567, livre decolagem da 190. 3897, pronto? 3897, ponte da 190, pronto. 3897, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. 567, decola 230, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, voo 567, decola, cruzando 1400 pés. 360, voo, vigilância 567. 360, vigilância 567. Sete, livre decolar, dono zero, vento no 70 graus, com 99. Acerta 287, decolar 232, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, tá 327. Tank Delta Charlie, prossiga. Gente, reporte na rotatória. Controle Salvador, boa noite, 3297, decolou na...